Rio Design Center. Leblon, Almirante Guilherme, quase esquina Ataúfo de Paiva. Reservas 294-6494. Jornal do Brasil FM Estéreo. O prazer da boa música. 9:17. Impacto de ensino, o melhor ensino do Brasil e o vestibular na cidade. Muito bem, terminou ontem em todo o país o vestibular do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tá alto meu fone. Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. As provas já onde serão corrigidas e o resultado deverá ser divulgado no dia 14 de janeiro. IME, ITA, PUC, Unificado. Os alunos do Impacto conquistam sempre os primeiros lugares. Matricule-se já. Daqui a pouco, o Sistema Impacto de Ensino, o melhor ensino do Brasil, volta a falar sobre vestibular. Temos um encontro marcado às 6 horas com O Sucesso da Cidade. Um oferecimento da FIA. Também na Coronel Moreira César, 265 Icaraí. No Barra Shopping, o Natal está muito mais divertido. Todo dia tem parada de Natal com Papai Noel. O Castelo Encantado, a locomotiva dos anõezinhos duendes e muito mais.